Hello. Oui. Eu tô. Acho incrível como você consegue colocar esses efeitos. Não consigo colocar nenhum. E aí, como é que faz? Tô ouvindo, mas bem baixinho. Essa porra, agora sim. Então, velho, esses efeitos tá lá naquele mesmo lugar onde tu acha o Ninjam, pô. Tu clica no FX, ADD. Aí vai aparecer um print ali, aí tu bota Tá o lá naquele mesmo. FX, aí tem lá tudo, reverb. Inclusive eu achei que você poderia estar com reverb ativo. Pior que Pior que não, não, amigo. amigo. O meu só tá o VST Real Ninja. Inclusive eu achei que você poderia. Mas tá com uma. Qual o nome? Um canal ou dois canal? Tá com três. O Ninja. Um negócio de um Nossa, efeito. é. E outro que não tem nome. Só Só que que é só o só o Ninjan FX, tá. né? Mas É só o só o Ninjan que FX, tá tá ligado. ligado? Tá ativo? Não. Mas veja se não tá ativo nos outros, mesmo assim, pô. Porque se tiver, aí você clica no. Mas veja se não tá ativo nos outros. Tipo um Vzinho de selecionar. E aí a gente. Entendi, Que aí ele tira ou entendi, tem uma tem música uma do música Jorge do Ben Jorge Jor. Ben Jor, Ben Jor, Ben Jor, Tem uma música do, tem uma música do Jorge Ben Jor que é que começa tosse, tosse, todo mundo tossindo. E ele ele faz faz tipo, tipo uma é uma parada tipo parada tipo assim. assim. Tosse, Tosse, tosse, todo tosse, mundo todo mundo tossindo. tossindo. E aí, E eu vou aí, eu gastar vou essa gastar onda. essa onda. Como é que Como é que faz faz isso, isso, velho? velho? Bora. O quê? Essa voz? Não, Não. é É nesse nesse voice voice chat chat mesmo. mesmo? Ah. Não, a gente vai pro Real Ninjan, velho. Real Ninja. Normal Ninja. É normal Ninjan, na verdade. E E aí, aí? ó, vou precisar de um tempo para me Vou precisar situar de um no tempo para nesse me situar no delay. delay. E aí, peraí. Rapidinho. Vote. Exclamação. Que BPI. é isso? 8. O que foi? Essa conta tá errada. o quê, rapaz? Voltei. E foi? Essa porra não foi, não. Tá errado, peraí. Pra poder diminuir esse Não sei como é que tá essa Entendi. porra, esqueci. Deixa eu ver aqui na pijama. E como é que faz isso? Pra poder diminuir esse tempo de compasso, tá ligado? Tá 32, velho. Aí vai demorar pra porra. Entendeu? A gente bota menos e fica mais rápido. Como é que sabe se foi ou não? Deixa eu ver aqui. É através dessa votação aí, velho. Agora tem que ver como é que. Deixa eu pegar um outro. Procurar aqui no Google. Vote por BPI 8. Ele muda ali, velho. Tá vendo que tem 130 BPM, 32 BPI. Né? Na verdade, aqui embaixo, onde tá passando os números. Aí, Aí, na mudou. verdade, é. Isso já ficou mais rápido. A gente pode botar 4. Eita. É. E a gente pode mudar também o metrônomo. Por exemplo, deixa eu ver como é que tá. E a gente pode mudar Tá também o rápido? metrônomo. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. A gente pode botar. Tu, xa, tu, tá, tá, tu, tu, tu, tu, xa, tu, pá. Deixa eu ver. Vou botar 85. Vote BPM 87. Ela vai mudar. Mais lento que isso. Agora vem cá, velho. Uma dúvida que eu sempre tenho, desde sempre, com esse Reaper. Oi. Ah. Uma dúvida que eu tenho. Ele tá gravando enquanto eu falo ou enquanto quando eu ouço? Vixe Maria. Como assim? Como assim? Eu tenho que sincronizar o som. Como assim? Monitor Linux é o quê? Ele tá em cima da caixa do chat aqui, velho. Tá, tem 3.2. Testando. Pronto. Ah, coloca ele em menos 120. Coloca tudo pra esquerda. Olha aí. 120, coloca tudo pra esquerda. É sim. Ah. Olha aí. Agora acho que foi. Eu tô. Tô sem bora. Massa, bora. Chato, cá, cá, gudu, gudu. Chato, cá, tudo, gudu. Chato, cá, gudu, gudu. Ei, chama. Amo quando os sentimentos viram passado, quando os problemas. É isso. Tá, eu vou chegar lá no Normal Ninjan e aí vou ficar questão. Tô me acostumando com o delay. Mas vai rolar. Amo quando os sentimentos viram. Ah. Perdi de novo, peraí. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando os problemas passam. Quando a gente se despede. Peraí. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando os problemas passam. Quando a gente se despede. Depois de passar o tempo que for. De passar o tempo que for. Amo o momento que passou que eu superei. Amo superar a mim mesmo. Amo superar meus sentimentos por você. Parei, foi mal. Amo superar o que eu sentia por nós. Amo mais ainda superar o que eu sentia por mim. Tá. Mas rolou. De entrada. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando os problemas passam, quando a gente se despede. Depois de passar o tempo que for. Amo o momento que passou que eu superei. Amo superar a mim mesmo. Amo superar meus sentimentos por você. Amo superar o que eu sentia por nós. Amo mais ainda superar o que eu sentia por mim. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando quem eu era deixou de ser eu. Deixo passar sempre que posso, quando posso. Ah, eu passo. Passo, mas não passo mal. Passo, mas não passo mal. Passo, mas não passo, passo, passo, mas não passo, passo, passo, mas não passo mal. Fico passado com você. Aí repete de novo. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando a gente se despede, depois de passar o tempo que for. Amo o momento que passo que eu superei. Amo superar a mim mesmo. Amo superar meus sentimentos por você. Amo superar o que sentia por nós. E amo mais ainda superar o que sentia por mim. Eu amo quando os sentimentos vinham passado. Quando tinha olhar deixou de ser. Deixo passar sempre que posso, quando posso. Eu passo. Passo, mas não passo mal. Passo, mas não passo mal. Passo, mas não passo, passo, passo, mas não passo, passo, passo, mas não passo, passo, passo, mas não passo mal. Fico passada com você. É isso, vamos tentar fazer mais um mais rápido? Sentia por mim. Porque vamos quando eu senti muito bem, pensar, quando eu vim, deixa de ser eu. Deixa eu pensar sempre que passo quando eu passo. Ah, eu passo. Passo mais, não passo mal. É tipo, passo mais não, passo mal. Passo mais não, passo mal. Ô amigo, como é que eu faço? pueden cambiar el BPM? Oi, oi. Oi. Ah, tá testando, né? É. Ainda me ouço um pouco, velho. Mas acho que a gente dá pra ir agora, se for. Vamos. Vamos trocar, sim. Vamos cambiar BPM para. Talvez 80, né? Bora. Se puede hacer, pero votar, claro, va a pedir votar. No comprendo. ¿Qué cambió? No hablo. Quando os sentimentos viram o passado, quando os problemas passam, quando a gente quando os sentimentos viram passado, quando os problemas passam, quando a gente se despede, depois de passar o tempo que for. Amo o momento que passou, que superei. Amo superar a mim mesmo. Amo superar os sentimentos por você. Amo superar o que eu sentia por nós. Amo quando eu mais ainda superar o que eu sentia por mim. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando quem eu era deixou de ser eu. Deixo passar sempre que posso, quando posso. Ah, eu passo. Passo mal. Começar sempre no 1, né? Véi, você cantou aí, eu lembrei também. Minha mãe meteu um ragatanga nessa música, véi. Olha lá quem vem virando a esquina, mendigo, com toda alegria desejando. Aham. Eu acho que é isso mesmo. Tá, bora. Deixa o momento que passou que eu superei. Massa. Uhum. Joga aí, mano. Eu tenho que votar também nisso, é? Olha quem vive na minha esquina, mendigo, com toda alegria. festejando. Seus olhos batem de água marinha e seu jeito de malã. E com magia por alma, ele chega com uma dança possuída pelo Agatanga. Meteu mesmo o vídeo grama. Que eu superei. Amo superar a mim mesmo. Amo superar meus sentimentos por você. Eu ouço na minha cabeça. Eu ouço essa música numa pegada. Várias pessoas cantando. Tudo preto, tudo escuro. Melhor de noite, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga, tchagaraga. Qual foi, Ludus? Gostou, foi? Ei! E essa bateria aí, Ludus? Vai rolar? Passar o tempo que for. quando os sentimentos viram passado. Amo quando os sentimentos viram passado. Quando os problemas passam. Não tá massa, velho. Rhythm. Rhythm. Quando o sentimento de vida passado, quando os problemas passam, quando a gente se despede. Vamos esperar os sentimentos com você. Vamos esperar que o sentimento. Bora! Porra! Vou meter o... Ah, tá. Como é que faz isso? Passado com você.